Solta pra cá. Solta o Dati Boy aí, rapaz. Tu conhece aquele pulinho que dá na piscina e faz bum? Aquele pulinho sacanagem. Bum! Eita, que solo sacanagem gostoso é esse, Ricardo Mourão. Bora sala 7, meu irmão. Barro funk do verão. Vem comigo aqui, ó. Represento o animal, represento o animal. Teu bumbum faz au-au, teu bumbum faz miau. Represento o animal, represento o animal. Teu bumbum faz au-au, teu bumbum faz miau. Dati-bum, dati-bum, dati-bum-bum-bum-bum-bum. Dati-bum, dati-bum. Dati-bum, dati-bum, dati-bum-bum-bum-bum-bum. Dati-bum, dati-bum. Vai ficar gostoso, dá o tibum aí, gostosa. Dá tibum, dá tibum. Ei, índia danada, ei, índia danada. Dá tibum, bom, bom, bom, bom. Dá tibum, dá tibum. Dá tibum, bom, bom, bom, bom. Dá tibum, dá tibum. Dá tibum, bum, bum, bum, bum. Dá tibum, dá tibum. Dá tibum, bum, bum, bum, bum. Dá tibum, dá tibum. Vem comigo, vem, vem, vem. É o bumbum animal. Ele faz de um lado cal e do outro ele faz miau. Eita danada. Represento o animal, teu bumbum faz au-au, teu bumbum faz miau. Represento o animal, teu bumbum faz au-au, teu bumbum faz miau. Desce, desce, desce, desce. Desce Maria Bethânia. Desce, desce, desce. Desce Maria Bethânia, desce, desce, desce, desce. Desce Maria Bethânia, desce, desce, desce. Desce Maria Bethânia, desce, desce, desce, desce. Desce Maria Bethânia, desce, desce, desce, desce. Desce Maria Bethânia, dá tibu, dá tibu, dá tibu, bo, bo, bo, bo. Dá tibu, dá tibu, dá tibu, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Dá tibu, dá tibu, dá tibu, dá tibu, dá tibu, dá tibu. Do swing vem. Manda sala 7, ladrão. War of Funk do verão 2018. Esse som é pra botar no paredão. Em todos os paredões. Paredão. Ele falou paredão, falei também, negão.